06-06, muito boa noite, tá sempre da Bravo. Ô, no 06-06, boa noite, essa identificação, desse mantém 3000. Ajuste no 021, na guarda LS X-Ray, vou no 606. L21, descendo para 3000, no identificação, vou no 606. Então, 3152, chame torre, 118, decimal 6. 26 da saída, verdade. Salvador, boa noite, está 3152. Está 3152, avistado. O ajuste é 1021, não está livre o pouso, não, 10. O vento 170 graus, 109. Livre pouso na 110, tá, 3172. Localizador, Oxanera 6258. Opelete final LS, torre 1186, Oxanera 6258. Minha voz. 1606, desse mantém 2000, autorizado final LS. Vai descer para 2000, autorizado LS, X-ray 1606. Oxanera 6258, aguarde autorização de pouso, é o número 2. O ajuste é no 021. QAP, Então, 3152 no solo aos 25, libera a direita e táxi via Alfa, mantendo a minha escuta. Alfa na escuta, 3152, 1952. Ele vai chamar 6224, batalha presente no Aracaju. Aguarde a cópia, 6224. Né, 6258, livre o pouso 990, vento 160 graus, uma dúzia nossa. Livre o pouso 990, ouça, né, 6258. O Gol 9606, solicita desvio à esquerda para evitar a formação. Aproa 02. Obrigado, desvio, Gol 9606. Poxa, né? 6258, no solo aos 27. Táxi via Alfa Juliette, portão 11, portão 11. Alfa Juliette, pro... Oxe, né, 6224, cópia. Tá autorizado, Aracaju, o nível 190. A decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, acione 5515. Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, Puca e Jama direto, Aracaju 208, vindo para as pontes, portão 1. Está correto, chame quando pronto para o combustível e cancelamento, o chinelo é 6224. Maravilha. Após desvio, está livre e voar direto do... voo no 7, no 4. Você precisa manter essa proa por 20 milhas, tem uma formação sobre o Itap, e aí depois voa Duna. Autorizar desvio de voo no 7 e no 4, reporte voo no Duna. Vai reportar voo no Duna. Zero meia, tá voando, Dona. Sente. Autorizado LS, voo no 606. Autorizado LS, voo no 606. Sendo agora a torre 118 decimal 6, gol no 606. 118.6, gol no 606. Faz uma duna, gol no 7 ou no 4. Esse mantém 2000, autorizado LS em duna, gol no 7 ou no 4. Cadê LS, gol no 7 ou no 4. Tô Torre Salvador, Golo 606, passando externo, estabilizado ele é 78. Boa noite, Golo 606, avistado. O ajuste é no 021, tá livre o pouso na 10. Vento no 60 graus, 109, Golo 606. ML21, autorizado o pouso na 10 para embaixada checada, igual no 60. Golo 606 no solo aos 39, livre o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 05. Alfa Juliette 05, era o Golo 606. Boa. Salvador, Golo 7 no 4, boa. Golo 7 no 4, boa noite. Tráfego avistado, ajuste no 021, tá livre o pouso na 10. O vento é 170 graus, 109. 7 no 4, livre, pista no 0. Tudo boa noite, essa é a identificação, autorizado chegada CONF. Desse mantenha o nível, desse mantenha 4000, ajuste 1021, aguarde ele a X-Ray, pista no 0, Lima Kilo Zulu. 1086, o voo 1805. Boa noite, o Gol 1805, eu tenho autorizado aqui o nível 370, a senhora aceita? Ok, tá autorizado então Natal, o nível 370, via Pesulu 10, a decolagem é da 10, com curva esquerda no perfil da subida Puca, com transição Zipar, o controle 120.8, acione 5520. Correto, e chame quando pronto no portão 4, o Gol 1805. O cenário 62 ocupado para acionamento na posição. Ciente, acione na posição, reporte para o pushback, o 6224. Camarada 6224. No 7 no 4 no solo aos 4-3. Tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette é porta, 7 ao 4. Autorizado, Gol 1805, chame táxi. No 7 no 4, só pra informar, acho que o senhor tá falando muito próximo do alto-falante, tá dando microfonia, muitas vezes tá, você deve entender o que eu falo. Ok, obrigado pela informação, creio que seja o volume aqui também. Obrigado, Gol no 7 no 4. De nada, se põe. Se mantém o nível 190, autorizado chegada BONF, aguarde o ILS X-Ray 10, ajuste 1021-021, ou no 643. Afirmativo, temos tráfego que irá ultrapassar nossa posição aí 12 horas. 11 para 12 horas, abandonando o nível 100, descendo para o 40, um Senna 402, no mesmo perfil da chegada. A3, pelo Zulu será ultrapassado com a Boeing 737 da Gol, no mesmo perfil da Star, que está atrás da sua aeronave aí a 5 milhas. 624, do Oceanário, pronto para o seu feedback. Gente, o Oceanário 624, aguarde só um instantinho, temos um banho da Gol que vai iniciar o táxi agora, saindo do portão 4. Aguarde um minuto para iniciar o pushback. Bem, aguardamos, né, 224. Voo no 714, ingresse na Juliette, o portão é o 02. Fique atento à saída do Boeing da companhia. Ciente, Juliette para o 02, atento ao tráfego da companhia, voo 1 da 714. Papai Romeu Brava Fatal, serviço está terminado, mantém nível 190, chame Aracaju 120, desce 1 ao 3. Gente, gol no 805, livre o táxi à direita, chame no ponto esfera da 10, gol no 805. O Oceania 6224, temos um Boeing da Gol que está aqui na Juliette, o tráfego vai parquear no gate 2, assim que o Boeing parquear no 2 está autorizado o pushback no 1 e chame o táxi, o 6224. Após o Boeing no portão 2, chamaremos para o táxi, para o táxi 6224. Gol no 805, está autorizada a decolagem da 10, vento é 160 graus, uma dúzia nossa.